essa graça. É mais um minutinho, ok? Um minutinho. Taxi TAM 3193, Guarulhos, 4 horas, POP 147. Pelo 47, 4 horas, Guarulhos, autorizado táxi à direita, via Índia Alfa, no ponto de esfriar a torre 112, só 6 dúzia, ajuste 1097, TAM 3193. Ele táxi, ponto espera, 286, boa tarde. 299. Voo 085, rota direta, decola 97, inicialmente corredor axé, ok? Decola 97, colão direito, ingressando no corredor axé, restrito 1 no meu pé, aguardando liberação do controle. Transponda 0275 e o controle salvador 120.8. Funcionamento 321, chama agora o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 200-1288, bota lá, senhor. Desça para 3 mil pés, o ajuste 1097. 3 mil pés, 1097, está livre, recepção, senhor? Livre. Entre 3 mil, 1097. Voo 075, desça para 4 mil pés, o ajuste 1097. 4 mil, com 1017, voo 1073. Juliette, pronto para o táxi? Sim, está livre, táxi para ingresso na Juliette. Quer cuidar tudo com o 59? Chama o controle 120-8. 120-8, 208, controle, Mike Eco Delta, grata minha volta. Controle de Salvador, boa tarde, papapapá, Mike Eco Delta. Boa tarde, Mike Eco Delta, sou voo direto Manati. Firmo, direto Manati. Um no meu pé, direto Manati, informe livrando a CTR, Mike Eco Delta. Amará livrando a CTR, mantendo mil pés visual, Mike Eco Delta. Tá. Pela nave na escuta de controle, estou em forma chuva leve, operação visual. Médico. Mike Eco Delta Tien. Voo no 649, chame agora Recife, frequência 1251, alternado 133.25. É 3, informação Romeu, ajuste no 017, confirmando destino à base naval de Aratu. Negativo, base naval de Aratu, tá com a indicação de voo visual, relação rápida. Gente, aguarde um minutinho pra cota. Curva esquerda, proa 010, seu limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo log, 075. Gol 649, chame Recife 1251, alternado 13325. Gol 649, controle. Trip 5627, chame agora Recife, frequência 126.85 e alternado 12545. 12685, alterna 12545. O papai tem o whisky quilo Zulu, prossiga. Simetria, a gente confirma o pátio que decola, a pátio que se encontra, a pista que decola. Tá no pátio militar, pode decolar na presença do lugar, por enquanto. Gente, um minuto. Gente, informe ao término, por gentileza. Para informação, vento 150 graus, 9 mais, ajuste 1017. Gente, vai informar o término, o papai não deve. Seu novo limite é a radial 300 do BA em Salvador. Mantenha ainda pro, aguarde detor para a gente interceptar o localizador. Desça para 3.000 pés. Positivo, agora nós vamos passar para o outro lado e limitar pela 300, 207. 8, bom voo. 308, muito obrigado, bom serviço. Pushback acionamento no gate 10. Fuso 4198, exército no táxi. Tripe. Chamará pro táxi, 4118. Maria 7063, pronto a cópia? Pronto a cópia. Cuidado, voo Salvador, Grupo Zulu, a base naval de Aratu, rota direta, 500 pés, decolando do pátio militar, pro noroeste, transponder 0157, o controle 120.8. Pode ser o 021. Web 5729, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Para 2000, vai reportar no localizador, autorizado final, 5729. Gol no 755, está reautorizado 4000 pés, hoje no 097. 4000, 17, 759. 208, obrigado, boa tarde. 6327 da Oxo para táxi. Maria 7063-04 a bordo, pressionamento táxi secular, chame a torre 118 e 162, ajuste no 017. Maria 7063. 93. Boa tarde, Tan 3193, contato radar, autorizado pro Adileda, sua para o 380. 380 pro Adileda, Tan 3193. Tan 3155, chame agora Recife, frequência 1251, alterna 13325. Ok, Recife, agora 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, tá 3155. Gol 0075, complete curva direita, proa 130 para o localizador, está autorizado a final do procedimento, descendo para 2.000 pés. Direita 130, descendo para 2.000, autorizado em DS, gol 90. Papa Romeu, Tango Juliette Serra, da presente está autorizado a atenção para o 085 nos corredores. 085 nos corredores, ciência, Tango Juliette Serra. Papa Romeu, Mike Arthur, confirma a intenção de voo? Nós vamos decolar aqui da decolada 17, corredor Axé. Até a altura do farol da barra e regressa pelo corredor Axé para a ponta. Vou te dar uma atenção. Estou para o ponto zero da 1-0. Zona para a nave da final. A aeronave da final é a empresa da TAP, da Portugal, após a mesma linha que a cabeceira 1-0. O Airbus ali mantém, 6-3-7. 7, curva na direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 0174 e o controle Salvador 1-20-8. Ok, autorizado o local Salvador, para o decolando da 1-7, mais um quilo, decolado curva à direita após a decolagem, o controle 128 e será 1000 pés, o transponder será 0174. É, só confirmando, decolando no 7, curvando à direita, ingressando no corredor Axé, ok? Ok, sobre decolagem, corredor Axé. Confirma pessoas a bordo, pátio? Sem dúvida, alto, pátio 4. 7, passando no ataque, decolagem, chama a torre agora em 1-1-8, estão 62, ajuste no 0-7, deixa eu passar o meu, Mike Ecoquilo. Mike Ecoquilo. Aí o 4-1 no Norte, Monsalvo. Afirmativo, pronto, táxi 9-2 a bordo, Galeão, 3:15. Tudo a táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, pista no 0, torre 1 no Norte, são 62, ajuste no 0-7, o azul 4-1 no Norte. Táxi via pátio e até a Alfa, quando pronto, 18-6, 4-1 no Norte. 3145, formação Romeu, ajuste no 0-7, aguarde, prepara a subida da Eulia da Bride. Da Eulia da Bride, obrigado. Portugal 0 to 1, ground at 07. Locate to the right, contact 21, 21, decimal 90. 21, decimal 90, Portugal 0 to 1, Mike. Passo posicionado, baixo travado, 5 está livre, web 5729, foca aqui na emissão, online dentro de distância. Gente aguardando, 5729. E o pouso em posto seguro vai ser o 2015, tanque de velocidade. Copiado. Posicionar 6327, livre decolagem, pistão 90, vento no 30 graus, mais graça. Livre decolagem na 327. Muito boa tarde, Portugal 021. É, Portugal 021, boa tarde, clear taxiway taxi Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha will call you before Juliet, Portugal 021. São 3145, pronto, cópia. Pronto para cópia? Para cópia. Cuidado, Salvador Galeão, Yankee Zulu 1-0, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, pós-Leda, Bridge, onde intercepta a aerovia, após prossegue conforme a rota. Decoda 1-0 com primeira curva direita, transponder 5464 e o controle Salvador em 1-20-8. Cuidado Galeão 360, saída Dael, Leda, Bridge, intercepta Yankee Zulu 1-0. Decoda 1-0, curva direita. Transponde 5464, controle 208, tá? 3145. Regimento Clash, pronto, para o prospectamento, 3145. Chama, né? Foi Oxa, M3-1-4, pronto para cópia? Afirma, pronto, cópia, Oxa, M3-1-4. Cruzado Salvador Petrolina, Gepo Zulu 2-0, nível de voo 3-4-0. Saída Momo, transição Flock. Decola 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5467 e o controle Salvador em 1-2-0-8. Cruzando Petrolina, nível 3-4-0, via Perzulu 2-0, decola Momo, transição Flock. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, o transponder 5467. E a frequência de saída é 1-2-0-8, ou Xanar 6-3-1-4 na ponte final. Atendimento com a Ashen, pronto, Xanar 6-3-1-4. Altário Gordo 65, acione identificação, chegada Bonf, pista para 4 mil pés, vazio no 0-1-7. Descendo para 4 mil, identificou, vou reverter. Lima Kilo Zulu da presente, está autorizado ao PRO da rotatória. Lima Zulu Golf, ok? Afirmo, Lima Zulu Golf, está presente ao PRO da rotatória. Pode ser. 4-1-1-8, pronto, as pontas 1-0, visual para a nave na final. 075, todo autorizado, pistão no zero. Ele pode, pistão no zero, quando 075. Azul 4-1-1-8, aeronave na final, banheira gol após a mesma Lima tem, cabeceira no zero. Após a Lima tem, 94-1-1-8. Juliette 5729, boa tarde, prossegue táxi via Alfa, chama aí, Juliette, tá bom? Alfa, chama a sua Juliette, 5729, tá. 4, para acionamento, táxi. De livre acionar, chame para o táxi, como é que é aquilo? Fila. Para Porto Vila 021, approach Juliette. Alfa 2021, clear Juliette, gate 11. Juliette, gate 11, Porto Vila 021. Procedimento 2, meia, uma boa. India, Tango, confirma a área do plano? Altar de Marinha 7063, direto base naval, 503, forma nacional para o pouso. Agora dá 3. Baixa no externo, baixa no trabalho. Mostrarei baixar o trabalho. Funcionamento por conta e eixo, baixo para a cópia. Diga como é que é a fila. Pronto para o táxi. Autorizado o táxi, chame na Oscar. Corrigindo, chame o táxi aí para ingresso. O Mike é com fila. No 075 no solo aos 1-2, libera a direita agilizando e chame 1-2 no cima do solo. Azul 4-1-1-8, vento 1-4-0 graus 11 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem da 1-0, 4-1-1-8. Torre ao triplo para Barro do Lima. Prossiga, Romeu Lima. Preciso táxi até o Pátio Mato, senhor. Atente ao Augusta, que está saindo do pátio, está livre do deslocamento. Tem condições de seguir sem passar pelo taxiway? Afirmativo, senhor. Pode passar pela área gramada. Ok, informe no solo de pátio 4, controlado. Vai informar o papai ao meu lema. 6729, prossegue Juliette 02. Juliette 02, obrigado. Pula China 6314, após a passagem do Boeing da Web, sua cauda tem livre acionamento, pushback com a equipe de sol, chama para o táxi. Após passagem do web, cuidado para o feedback e acionamento, chamando para o táxi, acionamento 314. 755. Prossegue, posto 755, tá bom. Corro, Salvador, 4-4, Tango, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, atente ao helicóptero da Marinha à sua frente, 5800 pés, reporte nacional do ano 7, 3 milhas. Sim, chamará final do ano 7, 3 milhas, Lima Zulu Golf. Posição, Maquiaco, que mantém a posição. Bogola 755, forma bando de pássaros a 900 pés no eixo localizando. Cliente, 1755. Azul 4-1-8, decolou 1-4, chamando 2-0-8, controle, bom voo. 2-0-8, boa tarde. 6-0, como final. Autorizado, ONU 60, final 6327. ONU 6027, alguma possibilidade de direto em Léus? Guarde. Salvador Azul, 4118. 4118, contato radar, só para o 340, está autorizado proa de Leda. Subida para o 340, na proa de Leda, 4118. Controle autoriza a proa de Duna, para o passarelo 223, ou não? Autorizado pro de Duna, passarelo 223, não. Autorizado Duna. Poxa da 6327, está autorizado direto Ilhéus. Voando Ilhéus na presença, obrigado. Você pode já estar reautorizado, ok? Pushback, chama para o táxi. Sete, vai aguardar então o 737, o operador de finger aí frágil não estava na posição que falou. Então aguarda o 737 da Gol e aponta. Gol 075 autorizado, Juliette, portão 07. Juliette 07, 075. Ataque, André, 145, está no 4, vem que 8, boa tarde, informação Romeu, perdeu contato com o centro. Boa tarde, trip 5488, identifique, chegada a Mari, inicialmente para uma centena. Uma centena inicialmente na Mari, 5488, obrigado. Oceano 6327, chama agora Recife, a frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, senhor, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Triplo Papá Romeu Lima, tu aí? Papá Romeu Lima na escuta, senhor? Vai para o Pod 4? Tá no... na Factway da Mata, aguardando o Mike Capitello. Ok, certo. 1-7-6-5, zona... 1-7-5-5, prossegue táxi de Alfa, chama aqui a Juliette. Alfa, aqui a Juliette. Muito boa tarde, papapá, quebra, contato. 5 quilos ali, mantém a cabeceira alma 7. Papapá, quebra, contato. Aqui está o Romeu, professor 3025. Afirma, seu solo foi 1-7, frequência livre estacionada, boa tarde. Gente, eu tenho um ponto seu aqui no sistema ainda, aguarde um minutinho pra 4. Gente, mais que ela foi aguardar número 2 pra 4. 0 graus, 9 graus. Trip 5488, temos um tráfego forçando de 10 horas, 13 milhas com deslocamento sul, subindo para o 085, está cruzando agora o 070, é um Serra Romeu 22. Excelente, o 5488. Tango Juliette Serra, informação de tráfego forçando de 12 horas, 11 milhas, rumo nordeste, cruzando em zona 30, descida para o 170, é um Alfa Tango 72. Cidade Salvador, Cuiabá, Serra Bravo, Charlie, Yankee, via Pêsulo 17, nível de voo 400, saída Arbor, após Elefa, decoda 17, primeira curva direita, transponder 5515 e o controle Salvador 120, decimal 8. Passaria 2231. Passaria do companhia? Chame no 20, decimal 8, controle, por favor. Vai que é coqueiro, chamará. A gente confia em pessoas a bordo, a autonomia e alternativa? A Atlântico, adicionamento, táxi, decolagem. Chame a em 1-1 no Horizonte 62, ajuste no 0-7, Charlie, já estão confirmando, parte 5. Alô, hoje é 6314 para o táxi com 99 a bordo, 3:20 autonomia, alterna Salvador. Salve Salvador, bom, 399. Chama é 314, os ataques, a parte principal, Índia Alfa, ponte espera, torre 1-1-2-62, ajuste no 0-7, o Chama é 314. 17, parte principal, Índia Alfa, lá no ponte espera, 686, graças. Chama 399, informação, ajuste no 17, aguarde, número 2 para a cópia. Alfinho, foi com 399? Afirmo, informação, Romeu, ajuste no 17, aguarde, cópia, gol 399. Tá, ciência agora. Gol 755... A retaguarda da Avianca prossegue, Juliette, portão 03. Juliette 03, o volante 755. Dólar da André 145, está pronto, putz bem. 3145, aguardar apenas o parqueamento do Boeing da Gol à sua direita, no portão 03, aposta autorizada. Tem livre acionamento, putz bem, com relação à equipe de Solchan para o táxi. Então, 3145. Putz, voltando a passagem da aeronave por 3, está autorizado, chama o táxi. Interceptando o localizador, Gordo 65. Gordo 65, está passando o dono agora. Completa o sinal do procedimento, chame a torre 1862, entra o propósito. Chama a torre 1862, é grato. Possibilidade 1205, procedimento da Serra. Pessoal? Papapá, Serra Gol Foxtrot. Gente, o Serra Gol Foxtrot, vou entrar em contato com a Salesc para saber do plano do senhor, essa DLA, ok? Foi apresentado a ISIC, nossa DLA. Foi apresentado aonde que o senhor falou? A ISIC. Até, a ISIC vou ter que transmitir pra cá, tá ok? Pra sala IS Salvador e transmitir pro nosso sistema, ok? Só mais uns instantes pra coordenação com a sala IS Salvador. Aguardo, vou falar. Mike Alfa autorizado, Salvador, Paulo Afonso, Cia Bravo e Uniforme Foxtrot, via Whisky Uno, nível de voo 070, saída é Lotar, decolando 17, primeira curva à esquerda, perfil da saída Lotar, transponder 5442, o controle Salvador em 120.8. Mas que ela foi apenas confirme a distância do destino? Distância, a distância de Salvador para o destino, apenas confirme. 7, já confirme o pátio que você encontra, pessoas a bordo? Pátio 405 a bordo, confere? Pátio 5 a bordo, confirme pessoas a bordo novamente? Zero então, cruzará a pista no 7, chame na papá para o cruzamento, Charlie, India Tango. Chamará na papá para o cruzamento. 5488, está livre no final do procedimento. Livre no final do procedimento, matando 210-5488. 7, informação correta, aguarde cópia. Aguarda, será previsto para a gente ver. E depois a intenção é regressar para pelo Correio do Axé para pouso na 17. É, se for me regressando, o Mike Aquilo. Mike Aquilo, tomará. E o site que está saindo do Pátio 5, reporte para ingresso, Linha Michael. E na Romeu 3, desculpa, na posição 3 do Pátio 3. Gordo, 65, foi autorizado, pista 0. Livre pouso, Gordo, 65. Tem um caminhão ao lado aqui e não está conseguindo abastecer as duas aeronaves. Tem essa possibilidade? Gente, agora um minutinho para quando vai estar em contato com o fiscal de pátio. Muito obrigado pela sua gentileza. E R63 no 4, decolou 24, chame no 20 decimal 8.